posição, aguardando autorização de pouso, pista 10. Aguarda, 7746. Decola aos 5-9, chama agora o controle 1-19-35, bom voo. Obrigado, até depois de lá. Web 6746, baixou e travou? Acerro, senhor. 6746 avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus com 1 no zero nós. TV pouso, 6746. Air Portugal 024 tax approved via main apron Juliet and Alpha until hold point runway 10. There comes Salvador Tower, correction. There come back right for takeoff. The QNH now is 1011. Okay, main apron Juliet settling point, we'll call you ready. QNH 1011, Air Portugal 024. Gol no 7 no 4, visual com o Boeing da Webjet, curta final do 1-0. Após a passagem do tráfego, a linha e mantém cabeceira 1-0, gol no 7 no 4. Após a linha e mantém 1-0 no 7 no 4. Salvador é o 896 da Gol, na escuta. Jet 6746 no solo ao 03, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e Kilo até a remota 08 do Pátio 3. Alfa e Kilo até a remota 08 do Pátio 3. No 7, no 4, livre da colagem da 1-0, vento 090 graus com 8 nós. Decolagem no 7-1-4. 9-6, chame 18-6 agora. Voo no 8-9-6 na escuta. No 896 na escuta. Zero 024, approaching Link Point, Runway 10, ready. Air Portugal 024, line up and wait, Runway 10. Line up and wait, Runway 10, FTL 024. Torre, bom dia, 896 da Gol. Gol no 896, João Pessoa, nível 370, só um minuto pra cobre. Ok, copia. Gol no 714, decola 05, 1935 agora, tem um bom voo. 1935, obrigado amigo. Salvador, bom dia, gol no 714. 70, João Pessoa autorizado, Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju, o controle 119.35, aciona 5405. Autorizado 370, João Pessoa, Upper Whisky 58, decolagem no zero com a primeira esquerda, Puca, Aracaju, 1935 é o controle, 5405 é o transponder, 896. Correto, portão 190, chama pronto, gol no 896. Vai chamar 896. Salotar 3520, pushback, acionamento, gate 08. 3520, autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado, repatriado. Air Portugal 024, cleared for takeoff runway 10, the wind is 100 degrees, 09 knots. Before takeoff, runway 10, FTL 024. Salvador é o 896 da Gol para push e acionamento. Gente, o Gol 1896 é o número 2 no setor. Está autorizado acionamento na posição, aguardando para iniciar o push. Vai acionar na posição, aguardando, 896. Portugal 024 airborne at 10, call now Salvador departure 119.35. Have a nice trip, sir. 1935. Deus obrigado, Portugal 024. Departure Lower Portugal 24, airborne crossing 2000. Portugal 24, radar contact on takeoff, under radar control. Voo no 714, chame o centro, Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado, bom serviço. Amém. Salvador 896, acionada aguardando a procura. O tráfego número 1 no setor já finalizou o push, está mantendo a sua retaguarda. Após o mesmo iniciar o táxi, coordene com a equipe de pátio, inicia o pushback e chama táxi. Voo no 896. Após o TAM, então a gente inicia e chama táxi, 896. Salvador 3520, pronto para o táxi, 52 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Recife. Então 3520, autorizado táxi, via Juliette Alfa, chama pronto no ponto de espera da 10, o ajuste é no 011. Autorizado via Juliette Alfa, encontrar ponto de espera 10, até 3520. Rota 31170, Charlie, 180, 150, Maré. 3170, desça para o nível. Desça para 2000 pés, ajuste no 011, foi pro ITAP, chegada Mare. 2000 no 011, ITAP Mare, 3170. 896-1011 no ajuste. Juliette Alfa, chamaremos pronto, 896. 3520, ponto 0 no 0, pronto. 3520, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 100 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, pronto, 3520. Doutor de Maceió, boa noite, voo no 606. Cliente, Drag 9, queda de contrário 06-06, solicita então o voo em nada. Voo no 606. Decola o Zuno 8, controle agora 1935, bom voo. 1935, obrigado, 3520. Salvador, está 3520. Contato radar na decolagem, está sob vigilância. 3520. Air Portugal 24, contact the receive center frequency 126, decimal 85, enable 125, decimal 45. 12685, enable 125, 45. Air Portugal 24, yes, obrigado. no 896 livre, decolagem 10, vento 090 graus, 89. Iniciando 90, gol no 896. Gol 1896, decola os 22, 1935 agora, bom voo. 1935, grato, 9. Salvador, voo 896, passando 3 mil pés. 96, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Vigilância, 96, para 370. Três cinco dois zero, chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2085-2545, Santa Recife, uma boa noite para 3520. Boa noite. 3170, chame torre 118, decimal 6 dúzia. Boa noite, 62, Salvador, 3170. Gol no 896, chame o centro Recife. 128, correção 126, decimal 85. Alterne 125, decimal 45. Chame 2085, alterne 25, passe 5, 896. Correto. Dan 3170, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus com 8 nós. Assiste, autorizado 3170.